Hip hop, aha. Hip hop, hip hop, aha. Hip hop, Código Fatal. Faz barulho. Apaga a luz, solta a fumaça, mano. Dia 14 de abril de 2002. Pode acreditar, moro, mano. Somente negros da periferia como nós para saber o que é aquilo, certo? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, fraco, fraco, fraco, fraco. Infelizmente hoje Deus está fazendo uma festa no céu com o nosso irmão do nosso lado. Perdemos um grande potencial do hip hop. Perdemos um irmão que sempre estava lado a lado. Com certeza hoje era o dia. Mas ele está olhando lá de cima, pedindo para que todos fiquem em paz. Os nossos sábados serão poucos mais tristes, mas ele está com Deus. Nós também estamos com Deus. Sistema quer, a partir de agora, a guerra fria. Não me leve a mal, original, sensacional, rap nacional. Com vocês, Código Fatal. Muda. Você chega em casa, pega o controle, liga ali. Dá de cara com os caras. Liga ali. É sempre assim. Liga ali. Nunca muda. Foda-se o sistema! Beep, beep, beep!